Cena, moleque, sente essa parada agora. Favela chique, CTS na mesma trilha sonora. Por essa dama de branco, não queira se apaixonar. O seu perfume é letal, cuidado ao inalar. De origem colombiana, cardápio do paladar. Antes de dar uma cheirada, faz tu querer degustar. Sua pele é reluzente, tipo brilho de cristal. Seu rosto é atraente, o nome é angelical. Eu a conheço bem, fui apresentado e tal. Mas não me apaixonei, por isso não pago pau. A fetina do Escobar, unissex, uterel. Dormi com as mina e os mano, é um amante fiel. Pra ela eu jamais irei tirar o meu chapéu. Tô ligado que ela quer te mandar pro beleléu. Nada de doce, cabana, Ferrari, Hugo Boss. Sua fragrância é outra, bem diferente pra nós. E o moleque de nave te puxa o mar que é veloz. Se envolveu com ela e hoje chora de cross. Secreção no nariz, lá no banheiro é frio o clima. O frasco do seu perfume é papelote, tá de cima. Encontrada a 100, 200 metros, tá presente em cada esquina. No morro e na favela, ela promove chacina. Derivado da papola, seu nome é cocaína. Ela é venenosa, perigosa demais. Rouba o seu sono e tira sua paz. Exala seu perfume, só transmite a dor. Seu cheiro é atraente, mas não oferece amor. Menina, menina, menina veneno. Menina, menina, menina veneno. Menina, menina, menina veneno. Menina, menina, menina veneno. Eva, venenosa. Melanina de botox e blush cor de rosa. Turbinada de marquinha, abdômen fininho. Leva uma vida de princesa, vai lá, baila em cima de mim. Na madruga tô com ela, seu perfume exala. Odor da morte em vida, pode ser o rabo de saia. Na carreta tá comigo, no quarto tá comigo. Se eu não a tenho, a compro com duas araras ou um mico. Menina nova, venenosa, tem menina escamosa que corre a casa toda pelada. Viaja não firma, ela é kamikaze, venenosa essa menina. O seu cheiro me encanta, tô com a loira, tô com a branca. É apaixonante essa minha menina, Olombra. É Angélica, minha Angelina Jolie. Você é a cocaína que veio me destruir. Ela é venenosa, perigosa demais. Rouba o seu sono e tira sua paz. Exala seu perfume, só transmite a dor. Seu cheiro é atraente, mas não oferece amor. Menina, menina.